Desculpa, Reutan 3399. Dirigir 99, aguarde para cópia. Ah, legal. Eu ia só comentar com o senhor que provavelmente os caras fizeram dois equívocos na edição do plano. Além de botar o horário de São Paulo, né, que não é o local daqui, e não botaram o horário do Rio. Para que o senhor pode ajudar aqui. Obrigado. Flávio, eu estou tendo contato com o centro Recife aqui. Maravilha. Obrigado pela atenção. Hotel Bravo, Indy Hotel Quebec, your taxi via runway 1735. After that, vacate by left on taxiway Quebec. After that, go ahead, Mike and Lima. Report on taxiway Lima for entry maneuver. Taxi via runway 1735. After that, vacate by left on taxiway Quebec, Mike, and report on taxiway Lima, 20 main apron. Tá na 3601 no pronto, cópia. São Paulo, via Pêndulo 1 no 6, nível de voo 360. Saída Dael, Leda, pós Leda direto bridge, onde interceptor via, após conforme a rota apresentada no plano. Decolada pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5177 e o controle Salvador 120.8. Cidade de São Paulo, Congonhas, 360, via Upper Luna 6. Dael, Leda, após a Leda Brit, Leda Brit. Aí intercepta a rota circular. Decolada 1-0, curva direita, 5177, 208.2. Qual é a champanhe 3601? Permanente mesmo? Relativo, na mesma frequência. Tá pronto, se tiver encaminhamento, o portão a nós. Relativo, eu aguardo apenas o táxi, eu tenho um Gulfstream. Saindo do pátio 4, já está ingressando, vai, daqui a instante vai ingressar a pátio principal, após a passagem do tráfego a cauda vai ser autorizado, ok? Mas em torno de 1 minuto a 2, ok? Ok, obrigado. Tá 3399? Pra seguir. Quer que o comandante entre em contato com o centro Recife? Correio, tá 3399. Então, Realtran 3399 foi reportado. Confia? Não recebi sua mensagem, não consegui. Entrei em contato com o centro Recife e o mesmo reportou teu plano do senhor no mesmo horário que eu recebi aqui, para 4h57. E eles reportaram que está vencido lá para eles também. Eles pediram que o senhor fizesse um. Entrasse em contato com a companhia para fazer um novo plano ou uma DLA, ok? Positivo, já entrei em contato com a companhia, já foi feito uma DLA para 0607 Zulu, o código é 50. Estimativo, obrigado. Hotel Bravo in the Hotel Quebec, air taxi via Minneapolis and India. On hold short runway 10, report ready for takeoff, 281012. Ah, 3601, Antônio. Após a passagem do Gulfstream a sua cauda, autorizado. Pushback chama para o táxi. Ok, então está indo em ano. Volta 3601, obrigado. Hotel Bravo into Hotel Quebec, here to line up and take off runway 10, wind is 110 degrees with 2 knots. Motor 3601, onda 37, 3 horas e 50, alterna galeão para o táxi. Seja táxi via pátio e Índia, ponto de espera peixe no zero, reporte pronto, ajustando no 012, está 3601. Pátio Índia no ponto de espera no zero, reporte aral, no 012, obrigado. Bravo Indo Hotel Quebec, airborne at 0610, contact Salvador Departure Control now 119.8, 119.8. 119.8, Salvador Quebec, thank you, good night. Salvador 3601.0.0 pronto. Tá 3601, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 110 graus com 2 nós. Alinha decola, 10, tá 3609 a torre? Pra siga. Siga a 3699. 3399 tá autorizado, Salvador Guarulhos. Via Pesolo 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, pós-Leda direto Bridge, onde o Deceptor via, prossegue conforme a rota. Decola pista 10, primeira curva direita. 5162, é o código transponder e o controle 119.8. Autorizado Guarulhos 360, decola da 10, curva direita da El, Leda Bridge. Pesolo 16, BH, trilha e fotos. 5162, 198, está pronto para o pushback acionamento. Correto, 3399, autorizado acionamento, pushback, coordenação, equipe só, chama para táxi, apenas para informação, a informação diz em curso, é a Juliette. Sim, chama aí. Salvador, bom dia, Ocean Air 6251, na autorização Guarulhos, pista Juliette. 6251, na informação em curso é Juliette, ajuste 1012, minuto para cópia. Tá pronto, 6251. Mais um minutinho, ok? Mais um minutinho para cópia. Ok. 3601, decolado aos 1-5, controle 119.8, boa viagem. 198, obrigado, bom dia, motorista. Né, 251 é a torre novamente? Prossiga, 251. Teste confirmando o nível solicitado, 360 ou 340? Tem aprovado 340. Qual que o senhor prefere? Pode ser o 34. Estimativo. China 6251, está autorizado Salvador Guarulhos via Upezulu 16. Saída Dael, Leda, pós-Leda, Bridge. Onde intercepta a aerovia, pós-prossegue Belo Horizonte, Upezulu 16, BHZ, direto trilha, pós-direto Poços de Caldas. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5413 e o controle Salvador 119.8. Feita autorização Guarulhos, nível 340. Saída da Euleda, depois de Anto Brise, Pesolo 16, Bravo Hotel Zulu, Trive e Posto. Pistão no 0, primeira curva direita, transponder 5413 e o controle 109.8, aqui na 6251. Fechamento correto, pode pronto para o pushback e acionamento hoje, né? 6251. Guarda lá. Santa 3399 com 155, 3 horas e 40, Galeão. Dois ataques em frente via Índia, no ponto de espera da pista 10, reporte pronto, ajustando 1012, TAN 3399. Índia, reportará pronto, TAN 3399. tá pronta, tá? 3399. Então, 3399, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus com 2 nós. Aí decola o TAM 3399. TAM 3399, decolar 223, controle 119, 8, boa viagem. 198, obrigado, bom dia.